Bom dia a todos. Meu nome é Iago Silva, sou estudante do Instituto Federal Campus Guanambi e irei estar entrevistando Carlos Luan, que é meu colega de classe, e irá tirar algumas dúvidas da gente assim a respeito do chocolate M&M's. Bom dia, Luan. E para a gente começar a nossa entrevista, de uma forma um pouco resumida assim, o que seria o M&M's? Bom dia, ouvintes. Bem, os M&M são aqueles biscoitos, ou também cápsulas, balas, de a forma que você preferir, cobertos por uma camada de açúcar colorida por corantes. Certo. E enquanto esse modo de preparar o chocolate assim, como que surgiu essa tal casca de açúcar? Surgiu em 1940, no meio de uma guerra civil espanhola. E por que ele foi criado justamente em período de guerra, assim? Teve alguma coisa específica para a guerra ou alguma outra preparação, assim? Bem, eles foram criados no meio de guerra porque naquele momento a Espanha estava passando por uma fase de muito calor. Então, tinha que ter um alimento que suportasse esse calor e que nutrisse os soldados de forma prática e de forma rápida. Então, eles criaram essas cápsulas que serviram para nutrir esses soldados. E mesmo assim, depois ainda foram comercializados os chocolates. Certo. E já sabemos em que circunstâncias foram criados para produzir os primeiros M&M's? Foi mais ou menos há 1 ano depois que eles foram começar a ser comercializados pela Mars Incorporated, que é a corporação do pai do filho, Frank Forrest Mars. Eles viram os soldados portando essas cápsulas e foram saber mais a fundo o que eram essas balinhas cobertas de açúcar que os soldados tanto falaram. Certo. E hoje em dia, ele ainda é usado para guerras, algumas outras coisas assim, de pesado ou não? Não, como já foi dito, é mais comercializado, pois hoje em dia a gente tem mais alguns alimentos que servem para nutrir de forma rápida os soldados. Então, corporações mais fortes criaram outros alimentos. E os M&M's foram deixados de lado em caso de guerra, assim, porque podemos ter outros alimentos que nutrem melhor os soldados. Certo. E uma dúvida em relação ao nome M&M's. Se foram criados por Frank e Forrest, não deveriam se chamar F&F's ao invés de M&M's? Não, na verdade, M&M's foi feito dessa forma. O primeiro M veio de Mars, que é o sobrenome de Frank e Forrest. E o segundo M veio de Murray, que é um parceiro que eles tinham no desenvolvimento, também que estava ali infiltrado nas guerras para saber mais a fundo o que eram aqueles docinhos. Certo, então ficou tudo explicado, esclarecendo nossas dúvidas assim. E muito obrigado, Luan, por ceder essa entrevista. E muito obrigado também aos ouvintes pela audiência e até a próxima. Eu, Carlos Luan, autorizo o uso dessa gravação para fins acadêmicos e não comerciais.